E olá, muito bom dia amigos ouvintes, claro que cá estou com vocês esta manhã de sábado, sábado 15 de janeiro, já estamos a metade do mês, está a voar, sim senhor. Tudo bem desse lado? É o que se conta. Então desejo-vos uma ótima manhã em minha companhia, para assim passarmos melhor da música portuguesa, dois dedinhos de conversa e a vossa presença também, e que bem que faz, não é? Vocês também estarem ao nosso lado e apoiar-me do outro lado também é muitíssimo importante. Vamos então dar início a este programa, muita música, muito friinho, mas que bem que faz. Cansadinha, mas estou cá. Sim senhora, foi difícil acordar hoje de manhã, mas cá estou novamente com vocês. É. Música, conversas, e conversa hoje, temos uma conversa por volta das 11 horas, Elizabeth Garranas, teróloga, terapeuta, que vai estar aqui presente conosco, e ao meio-dia em ponto temos a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, que nos vai então falar um pouquinho das próximas eleições legislativas que vão decorrer a 29 e 30 de janeiro. E então estas duas entrevistas, uma às 11 e outra ao meio-dia, vão largar o programa um bocadinho mais tarde para me adaptar ao horário de Portugal, para que a doutora Berta Nunes possa então responder à nossa entrevista. E depois muitas mais coisas. Ah, sim, também. De manhã, esta manhã, vão ter a oportunidade de ganhar então uma entrada para o concerto do Tony Carreira. Atentos, claro, muito atentos ao programa, para assim ganhar a vossa entrada para o concerto Tony Carreira, 21 de janeiro, no Zenit de Orléans, onde ele vai estar a dar então o teu grande concerto. E esta manhã vão ter então a possibilidade de ganhar então essa entrada grátis para vocês. Quem está então à escuta do programa vai ter essa prendinha hoje de manhã. Boa escuta, boa manhã. E não se esqueçam que podem participar ao programa 02-38-43-48-00. Aí estou, com vocês. Música. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer somar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM, a Sintonia de Portugal. Passo os meus dias em longas filas, em aldeias, vilas e cidades. As andorinhas é que são rainhas, a voar as linhas da liberdade. Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para fora, ir embora de avião e só voltar um dia. Vou pôr a mala no porão, saborear a primavera, não me espere na estação. Um dia disse uma andorinha, se forte, avança para o mar.

saber por qué sentí lo que sentí. A primeira vez, sem fazer perguntas, apenas desfrutar. Thank you. labra-se a terra cantando, que nos deu um novo dia, e pede-se a Deus rezando. Nos campos do Alentejo nasce a semente lançada, aquilo que mais desejo é que seja abençoada, é que seja abençoada, aquilo que mais desejo. Nasce a semente lançada nos campos do Alentejo. É que seja abençoada, aquilo que mais desejo, nasce a semente lançada nos campos do Alentejo. Ai, é belo meu que temos em todo o vinho. É a cidade mais bonita que temos em todo o vinho. É a cidade mais bonita que temos em todo o we'll be right back.

português, gente boa e de trabalho. Cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombado. Ó meu povo português, gente boa e de trabalho. Cantem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombado. Ó meu povo português, gente boa e de trabalho. Cantem hoje a nossa vez e vai tudo. Ó meu povo português, gente boa e de trabalho, cantem hoje em nossa vez e vai tudo de rimbombalho. Meu povo português, meus ouvintes, está tudo bem desse lado? Claro, de certeza que estão. Está frio, mas em geral este frio ajuda a matar esses bicharocos todos, esses vírus que por aí andam. Era bom, não era? Que bom que era, pois. Infelizmente não. Hoje a Cristina não fala muito, a Cristina está um bocadinho ausente, mas é por uma boa causa, porque a Cristina hoje tem alguém em formação. Um novo programa, uma nova emissão, vai ter lugar a partir do início de fevereiro. Vamos então, 24 de janeiro, vai para o ar uma nova emissão. E está cá então essa nova animadora e vamos começar já por apresentar tanto a animadora como quem ela representa nesta nova emissão. Muito bom dia. Bom dia. Fernanda será então a nossa nova locutora. Muito obrigada a ti, as boas-vindas e longa e bela vida a esta nova emissão que vai então demarrar a partir de segunda 24 de janeiro. Obrigada, Cristina, e obrigada a Reconcilio por nos proporcionar essa emissão onde vamos poder falar da nossa associação, que é a União Portuguesa. É isso mesmo. União Portuguesa, que vai então ter a sua voz, uma linda voz feminina, que representa o futebol lusitano e lusodescendente aqui da nossa região. Sim, por acaso até somos uma associação que conta muitas raparigas a ajudar, a treinar e a participar um bocado em tudo que é a vida da associação, e não só, também alguns, ou muitos rapazes, portugueses também somos alguns, não é só portugueses, somos uma associação aberta a todos os miúdos e jogadores e jogadoras também. Não é um requisito ser português, mas obviamente não só, enfim, só pelo nome da associação, mostra bem que nós queremos é mostrar e continuar a dar um bocado de vida a esta associação portuguesa. Muito bem, primeira palavra ao micro, como é que tu te sentes? Um bocado nervosa para começar, mas penso depois com o tempo isto irá melhorar. Ça va le faire. Tanto em português como em francês, a Fernanda, vai ser então as duas línguas que vais optar para este programa? Sim, principalmente, penso eu, aos inícios será em francês, até porque a maioria dos treinadores e das pessoas que irão intervir são francesas, mas haverá também em português, porque, por exemplo, o presidente da associação também é português e será um dos nossos convidados ao longo da emissão. Parle-nous et raconte-nous de quoi consiste cette nouvelle émission. Donc en gros, pour faire court, tout ce que vous aurez besoin de savoir ou tout ce que vous voudrez savoir sur l'Union portugaise, ça sera donc sur Arc-en-Ciel le lundi de 18h à 19h30. On abordera le week-end précédent, donc tous les résultats des matchs sur toutes nos catégories. On aura probablement un invité, peut-être pas à toutes les émissions, mais régulièrement. Et puis on parlera aussi des matchs à venir et du calendrier à venir pour le week-end suivant. Très bien. Donc prête ? Oui, prête. Voilà. Niveau technique semble correct. Et le reste viendra petit à petit. On n'est pas formé en un jour. On s'est vu quelques fois. Très peu, mais on s'est vu quelques fois. On a survolé des moments agréables de formation et j'espère que tu pourras voler toute seule bientôt. Il nous reste encore une journée de formation et puis ça va être bon. Ouais, bah j'espère que ça ira. Et puis en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, merci à toi et merci à Arc-en-Ciel de nous laisser un peu cet espace pour pouvoir nous exprimer et faire un peu plus vivre l'association. On compte sur toi et eux ils comptent sur toi. Hein. Oui, enfin, ils ne sont pas encore tous au courant, mais quand ils le seront, j'espère qu'ils seront nombreux à écouter, à participer aussi à l'émission et donner leur point de vue quand il sera demandé ou même quand il ne sera pas demandé. Tout à fait, oui, bon, ça, on compte sur eux. Tout à fait, donc une nouvelle émission sera naîtra donc le 24 janvier à 18h. On sera là pour t'écouter et te donner toutes les forces pour que cette émission ait une très longue vie et que tu te sentes à l'aise et que tu te sentes agréablement surprise dans cette nouvelle activité qui relie en même temps ta passion pour le foot. Oui, c'est ça. Bah, c'est surtout, comme pour la radio, c'est vraiment un métier où, enfin, même pour nous, c'est pas vraiment un métier, mais c'est vraiment qui est régi par la passion, parce que c'est sûr qu'on le fait pas pour l'argent, ça c'est évident, ni pour la gloire. C'est vraiment nous une passion et transmettre un peu cette passion à tous nos licenciés et tous nos associés pour l'association en général. Très bien. Et vous, de l'autre côté, si vous avez une association ou autre et que vous voulez avoir votre voix dans cette radio et pourquoi pas créer tout comme Fernanda et son équipe, ils ont fait, vous pouvez le faire aussi, nous présenter un projet d'émission validé par le conseil d'administration. C'est ce qui a été fait pour l'Union portugaise. N'hésitez pas, il y a encore quelques petits créneaux de libre et vous joindre à nous pour ainsi parler de votre association. Vous pouvez. Merci Fernanda. On va continuer la formation parce qu'on a un petit peu de travail encore. Et merci à l'Union portugaise d'être ici avec nous. Merci Arc-en-Ciel et un bon week-end à tous les auditeurs. C'est parti. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Oh, da terra tão amiga. Thank you. como tinha falado há bocadinho, um convidado, convidada de honra hoje aqui presente, onde vocês podem partilhar nesta com esta convidada, vamos poder participar neste programa e uma maneira um pouco diferente dos outros, como é que eu vou dizer, convidados que tenho tido até agora. Já há muito, já o fez pelo passado, já há muito que eu não o fazia, e por que não ter aqui presente. Olá, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tenho que aproximar bem do micro. Bom dia. Assim já está melhor, assim já está melhor. Bom dia, Elizabeth. Bem-vinda e vai-se apresentar. Muito obrigada. Como é que já disse, o meu nome é Elizabeth Garranas, sou taróloga terapeuta holística. Comecei nisto mesmo como profissão a partir de 2020. Posso dizer que em 2019 alguma coisa já me estava a chamar, não é? Mas pronto, a partir de 2020 veio o Covid, isso tudo, e fez-me como me lançasse mesmo na internet, e pronto, e cá estou. Muito bem. Vamos então falar um pouco desta profissão, pode-se assim dizer? Sim. Apresentar a profissão e nela mesma, de que consiste? É assim, eu faço um pouco de tudo. Eu faço tarô, faço mesa radiónica, faço mesa radiestesia. Tarô é onde a gente, podemos dizer, que não é o futuro. Muita gente confunde as tarólogas e as viventes com o futuro. Aqui ninguém adivinha o futuro, aqui a gente dá uma previsão, que é diferente. Uma previsão, um conselho, uma orientação. Quem se deixa iludir que é o futuro, não é verdade. Depois temos a mesa radiónica, que é uma terapia que a gente trabalha com uma mesa com um pêndulo, não é? Onde a gente poderá ajudar as pessoas a equilibrar as suas energias no seu campo magnético, não é? E desbloquear certas coisas que há na nossa vida. É uma terapia. E depois temos a mesa radiestesia, que é uma mesa também. Não sei se se lembram, antigamente, para encontrar água nos poços, andavam com aqueles pauzinhos. Sim. Pronto, a radiestesia é exatamente isso. Com o pêndulo a gente consegue obter respostas e ajudas também. É um pouco assim, um pouco de tudo. Muito bem. Hoje de manhã vamos dar então a oportunidade a alguém que possa telefonar então ao 02-38-43-48-00, onde se têm oportunidade e precisam de pousar uma questão, nada de ficar com nomes privados e tudo isso. Vamos ficar largamente, sair do privado, nada de como é que eu ia dizer, para não entrar muito na vida privada das pessoas. Uma brincadeira que podemos começar, nada a sério, porque é a rádio está escutada por muita gente e que não queremos entrar na vida privada das pessoas. E se alguém entrar em contacto connosco agora, pode pousar uma ou duas questões então à Elizabeth. Posso sugerir que dar só a data de nascimento e... Poderei sugerir, lá que estamos com uma brincadeira, vamos começar como estamos no início do ano. Também faço a numerologia e com a data de nascimento eu poderei dar qual o número que é referente à cor, a cor que deverá usar durante o ano para a proteger, para se sentir. Aquele obstáculo, aquela coisinha que vai andar sempre connosco, né? E a gente com aquela cor vai se sentir protegida. Se me der só a data de nascimento, não é preciso nome, eu darei a cor a que pertence para este ano. Muito bem, então já sabem, podem telefonar então ao 02-38-43-48-00 ou então via mensagem através do Facebook Cristina Portugal no Coração ou então Elizabeth Guerranas, é isso também, podem deixar uma mensagem, se não têm esta ousadia de passar através da antena da rádio, podem então começar através de uma mensagem e nós, entretanto, passamos aqui na rádio. Muito obrigada. Como entrar em contato com a Elizabeth? Aqui está. Dois segundinhos, metemos já a música e já vamos até si. Tenho que voltar a chamar, porque a chamada foi abaixo. Entretanto, estávamos então a falar com a Elizabeth, como entrar em contacto consigo, ou durante o ano, ou após esta entrevista. É assim, eu tenho a minha página no Facebook, chama-se Fala Tarô. Só isso. Então também terei o meu número de contacto. Posso deixar aqui depois na rádio. Sim. Mas também posso dizer aqui, é o 06-72-97-92-78. Mas este número é provisório, porque este número é pessoal e eu vou ter mesmo o número para a profissão, que senão vai ser muita confusão. Mas quem me quiser contactar pode me procurar pela página Fala Tarô. Muito bem. E acha que esta atividade, que assim podemos dizer, é um dom? É uma coisa que se aprende ou que que sai mesmo de si? É assim, eu por acaso eu não fiz formação nenhuma. Simplesmente, como eu disse, em 2019 alguma coisa já me chamava, que eu em 2019 comecei a fazer, fiz o curso de Reiki. Eu já tinha algumas cartas em casa, mas em 2019 comecei a comprar cartas, a encomendar, e comecei a mexer nelas e pronto, e sem querer lancei-me. Quando fui dar por ela, estava aqui. Muito bem. E acha que é uma atividade que pode ser dada a toda a gente? É assim, primeiro tem que gostar bastante e tem que acreditar, não é? Ser para toda a gente. É assim, há pessoas que... Acho que tem que haver sempre um bocadinho de vão. Porque ler cartas, toda a gente pode decorar o que é que aquela carta significa. Mas aqui na tarologia nós temos que saber fazer a leitura, complementar uma carta com as outras. Porque uma carta sozinha é uma coisa, mas uma carta acompanhada com outra já é outra. Temos que fazer uma história, vamos assim dizer, com as cartas. E as pessoas que contactam acham que viram as coisas adequadas verdadeiramente ao que a carta diz? É assim, tenho tido feedbacks muito bons, sim. Muito bem. Entretanto, vamos dar novamente o número de telefone. A pessoa que chamou há bocadinho tem que voltar a chamar, então o 02-38-43-4800, para assim... sabermos um bocadinho, não, como eu estava a dizer há bocadinho, não da vida privada, nada de saber coisas privativas, mas numa brincadeira, como estava a dizer há bocadinho a Elizabeth, nem que seja a nível de numerologia. Exato. Para aconselhar e ter aqueles bons conselhos no início do ano, sempre às vezes aquela curiosidade que temos sempre de gostar de saber o que vai, que vai acontecer de bom. Que de mau não que queremos saber, não é? Não há de mau, eu costumo dizer que é menos bom, que é diferente. Claro, ajuda, não é? Exato. Ajuda nesse sentido. Muito bem, esperamos um bocadinho que, entretanto, os ouvintes um pouco tímidos hoje de manhã e que não, talvez não estão à espera que alguém comece, não é? E que estão sempre do outro lado. É aquele receio. Aquele receio de quem será o primeiro que se vai atirar para assim começar então esta como é que eu ia dizer? As pessoas gostariam que elas soubessem que não há nada de ter medo, não há nada de arrepiar, nem nada disso. São coisas da vida e coisas que uma pessoa gosta de saber e curiosidades que ajudam no cotidiano, às vezes, de saber certas coisinhas, como aquela parte do Feng Shui que também ajuda. Exato. E esta parte das cores é uma coisa... Poderá ser um amuleto? Como? Poderá ser um amuleto? Claro, claro que sim. Entretanto, esperamos então que os ouvintes vão interagir e que estejam então do outro lado para partilhar e participar neste momento de rádio único, que já há muito, já tinha, como eu tinha dito há bocadinho, teve a oportunidade de o fazer pelo passado e por que não voltar a começar para que as pessoas saibam um pouco do que se trata do outro lado. Vamos passar um bocadinho à música e voltamos daqui um bocadinho para vos, então, encorajar a participar. Talvez que, Elizabeth, tínhamos falado de, por que não, prolongar de nos ver uma vez por mês, para que vocês saibam, entretanto, se hoje estão com aquela coisa de dizer vou, não sei, uma vez por mês estaremos cá para então falar, aproveitar e que vocês possam entrar em contacto privado também com a Elizabeth para saber um pouquinho do que se trata então do outro lado, não é assim? Sim, sim. Vamos ficar, estarei então disponível. Claro que sim. Entretanto, vamos à música. E estávamos a ouvir a guitarra do Inácio Simon, porque vocês já deram por ela, que muitas vezes é o que acompanha as minhas palavras. E gosto muito de ouvir estas guitarras, assim, baixinho. Bem, de seguida vamos ficar com os Larissa, Nada Como Tu e Como Vocês. Claro, os nossos ouvintes, que é o mais importante. Música. Voltamos já à nossa conversa. Ses parents, les vacances, c'est tes souvenirs d'enfant. Mais devant tout cela, tout me rappelle qu'il n'y a rien comme toi. Temos aqui uma pequenina mensagem da parte do nosso amiguinho Florent, que está sempre do outro lado para gravar os nossos programas. Obrigada, Florent. E aqui fica então a mensagem que ele deixa ao nosso auditório. Bonjour à tous les auditeurs, c'est Florent Migaud. Je vous souhaite une bonne année 2022. Surtout la santé, c'est le plus important. Et soyez heureux dans cette année. On te remercie, Florent. Pareil, bonne année à toi, plein de bonnes choses et surtout plein de podcasts, parce que c'est cette petite voix qui enregistre toutes nos émissions. Et on te remercie beaucoup, Florent. On tient aussi à remercier nos amis qui nous écoutent très loin. Et là, je viens de recevoir un petit message que les personnes qui nous écoutent sur au nord du 77, un grand merci, bisous à vous, bisous, parce que ça fait plaisir qu'on nous écoute un petit peu partout. Et Manuel Ribeiro, on s'oublie pas, promis, Mais música, claro que sim, mulher gorda. Não, nenhuma é. Só somos lindas e demais. Música. Mulher alta, ai a mim não me convém. Eu não quero andar na rua com os cadotes de ninguém. Mulher baixa, ai a mim não me convém. Eu não quero andar na rua com a muleta de ninguém. Ai, ai, ai, ai, eu gosto dessa mulher. Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser. Ai, ai, ai, ai, eu gosto dessa mulher. Quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser. Vamos a isto, já começa. É sempre, em geral, é a timidez que fica do outro lado, mas aqui começamos. Ficamos então com uma primeira data de nascimento, que é o 22 de novembro de 1970. Olha bem, essa dica é para mim, não é? Essa dica é para a Elizabeth. Eu vou, tenho que fazer os cálculos. Muito bem, nós estamos à espera. Vamos à música de vez em quando. Ora, esta senhora ou este senhora, calha-lhe o número 2, este número 2 engloba a cor laranja. Quer dizer que este ano, se quiser andar com um amuleto laranja, pode andar um anel, um lenço, um cinto, tem que ser a laranja durante o ano todo. O laranja está junto, agrega-se a alegria ao sucesso, quer dizer que será um ano de relacionamentos bons, não é? De bons sucessos. Também pede um ano com mais paciência, mais flexibilidade, mais amor. Vai ser um ano mais de união, vamos assim dizer, com estas pessoas, com este senhor ou com esta senhora que seria o número 2, o laranja. Muito bem. 2 segundos. Mais alguma questão? Ah, está bem. Então desliga e assim vais ouvir. Vai ter que repetir porque a senhora ficou ao telefone e finalmente não ouviu. Ok. É isto o direto, isto é o direto. Então, estava a dizer a esta senhora que a cor dela para ela usar durante o ano é o laranja. Pode usar numa pulseirinha, uma fatinha laranja, pode usar na carteira um lenço, um cachecol. Tem que usar o laranja o ano todo, isto é, se quiser, não é? Poderá ser o seu amuleto. O laranja está junto com a alegria, com o sucesso, como eu tinha dito, será um ano de bons relacionamentos, será um ano onde você terá que ter um pouco mais de paciência também, tem que ser mais flexível, tem que dar ajuda sem ter em troca, não é? E será um ano de união. Muito bem, aqui está, para esta senhora então. Podem telefonar, Elizabeth está aqui connosco ainda mais um momento, até às 11h50 ela estará aqui connosco, onde vocês podem então saber qual será essa cor que vos pretende e essa cor que vocês gostariam de saber qual é aquela que vos pretende. Mais um bocadinho de música e voltamos já. Voltamos novamente com mais uma data e voltamos só mais daqui um bocadinho. Pero lento, sin pena ni tormento. Agárrame otra vez. voltamos novamente com mais uma data, 20 de novembro de 1967. Ok. Bem, esta senhora ou este senhor é a cor anil. É aquele azul, nem azul turquês, nem azul bebê, aquele azul anil. Uhum. Esta cor, o azul, esta cor azul anil está relacionado com a inspiração, com a família, com o afeto. Quer dizer que será um ano de mais afeto familiar. Será um ano onde a pessoa irá sentir necessidade de estar mais com a família, dar mais apoio, dar mais sentir-se mais, como é que é dizer, vai se sentir mais na obrigação de... Não é? E vai ser um ano de mais responsabilidades também. Muito bem. Uma data de seguida, mais outra? Pode ser? Sim, sim, sim. 15 de 4 de 1962. Eu procurei-te por todo lado. Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau. Ora bem, esta data está corresponde. Esta data corresponde à cor violeta, violeta ou roxo. Esta cor está ligada ao autoconhecimento, à intuição. Posso dizer que será um ano de triunfo, um ano de vitória para esta pessoa que tem esta cor, não é? O violeta ou o roxo. É um ano onde terá que usar a sabedoria, a discrição e, sobretudo, a observação. Terá que ser muito observador este ano. Ótimo. Tchau, bela, tchau, bela, tchau, tchau, tchau. Desesperei com insucesso. Agora só a Deus eu peço. Da-da-da-da-da, da-da-da-da-da. Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. La-la-la-la-la, la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la. Sejas tu que me procures. Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Mas não me encontras, procura algures. Mais uma data, 4 de novembro de 1970. Este data de nascimento também corresponde ao número 2. Já falamos aqui do número 2, que é a cor laranja. O laranja está agregado à alegria, ao sucesso, a bons relacionamentos este ano. A pessoa terá que ser também mais paciente, mais flexível e terá que dar ajuda sem ter em troca. Lembrarei sempre tudo que fiz. Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Fiquei sozinha, Deus assim quis. E vamos mais uma data de nascimento, 7 do 7 de 56. Porque pode ser feliz, porque pode ser feliz. Ora, esta data de nascimento está agregada ao azul claro, é o número 5. O azul claro, podemos dizer que é o ano da liberdade, da purificação, da realização de sonhos. Esta pessoa terá que ser, este ano terá que ser mais criativa para conseguir alcançar os seus sonhos, não é? E será um ano onde ela se irá sentir liberdade para ela ir atrás dos sonhos dela, que é isto dizer. Muito bem. Quero sair da tua vida. Nunca pensei em amar se alguém. Receber uma traição. Em troca de carinhos, magoaste tanto o meu coração. Perdão já não existe, já sofri demais. E cheguei ao ponto e já não sei o que é. O que é o amor? Continuo a jogar o teu jogo. Cá estarei para ver. Que Deus me dê saúde. Que na tua vez É o que eu dizia há bocadinho, isto só falta chegar o primeiro e logo estamos sem mãos a medir. 16 de maio de 1995. 900 para 95. 16 de maio de 95. Esta cor também já saiu, este número é o número 6, está agregado ao azul anil. Isto pertence ao ano da inspiração, tranquilidade, afeto. É o ano onde a pessoa vai se sentir mais necessidade de estar com a família, vai se sentir necessidade de estar a proteger a sua família. Um ano de responsabilidade, tudo relacionado com a família. As palavras certas, chega de perdão já não existe, já sofri demais. Mais uma data, 18/7/56. Continua a jogar o teu jogo, cá estarei para ver. Que Deus me dê saúde, que na tua vez também vais sofrer. Perdão já não existe, já sofri. Ora bem, esta cor é a primeira vez que está aqui a sair, é o número 7. Ah, não, já saiu, é o violeta roxo. Corresponde ao ano da intuição, ao ano de conhecimento. A pessoa terá que ser mais, usar mais a sabedoria, a intuição, principalmente a observação este ano. E posso dizer que será um ano de triunfo e de vitória. Ótimo. E há bocadinho, para todas as pessoas que precisam de trabalhos mais específicos a nível do tarot, podem então entrar em contacto com a Elizabeth, que nos vai dar agora o seu número de telefone, onde vocês podem chamar depois a Elizabeth, mas não durante o programa, porque tem que ser uma coisa pessoal, uma coisa mais íntima, onde vocês entram em contacto com ela. Ela agora vai nos deixar então o seu número de telefone. Ora, é o 06-72-97-92-78. Era 06-72-97-92-78. Então, fica assim, está bem? Porque nada de passar a antena, de vida privada de cada um. Exato. E acho que é feito mais em tranquilidade à parte. E continuamos mais uma data, 30 de novembro de 71. É uma tentação. Eu perco a cabeça, mas sei que tenho razão. Quando olho para ti, deixo de pensar. Este número está a ser muitas vezes hoje. É o número 2, o laranja. É o número que está agregado à alegria, ao sucesso, a bons relacionamentos. A pessoa também terá que ter mais paciência, terá que dar ajuda em troca. Sem troca. Enganei-me, peço desculpa. És aquela que me faz sorrir. És aquela que me faz brilhar. És aquela que me faz pedir meu coração para poder amar. We'll be right back.

tua e nada ficou como antes. Fui ver uma cara linda. Ora, esta data de nascimento corresponde ao número 7, também já saiu aqui hoje, pertence à cor violeta-roxo. É, se é um ano de autoconhecimento, se é um ano da pessoa terá que usar também mais a sua intuição, a sua sabedoria e principalmente a observação, terá de ser muito observador este ano, e será um ano de triunfo e vitória. Sim senhor, andei por Portugal, encontrei meu amor. Viajei, viajei, viajei. Sim senhor, andei por Portugal, encontrei meu amor. Fui ver uma cara linda. Mais uma data, 14/2/2001. Fui ver e encontrei a tua e perdi logo as estribeiras. Fui ver e encontrei a tua e perdi logo as estribeiras. Fui ver uma cara linda lá para os lados do Ribatejo. Esta data de nascimento corresponde ao número 6, também já saiu aqui hoje, que é o azul anil. É a cor que está ligada à inspiração, à tranquilidade, à família. Fui ver uma cara linda lá para os lados do Alentejo. Fui ver uma cara linda lá para os lados do Alentejo. Fui ver e encontrei a tua, que vontade de lhe dar um beijo. Fui ver e encontrei a tua, que vontade de lhe dar um beijo. Viajei, viajei, viajei. Sim senhor, andei por Portugal, encontrei meu amor. Viajei, viajei, viajei. Sim senhor, andei por Portugal, encontrei meu amor. E aqui ficamos com mais uma data, 14/3/1997. Eu antes queria acabar a outra que não tinha acabado. Ah, desculpe. A do 14/2/2001, estava a dizer que correspondia ao azul anil, inspiração. A pessoa tem que sentir mais, vai sentir mais responsável pela família, vai sentir na obrigação de tomar conta da família. Era isto que eu queria acabar de dizer. Vamos agora ver esta. 14/3/1997. Estás cansado de andar e de andar e caminhar, mas voltar sempre ao mesmo lugar. Sei. Bem, é a primeira vez que vai ser esta cor. Está referente ao número 4, é a cor verde. A cor verde vai ser um ano de determinação, tranquilidade. A pessoa terá que ter mais confiança nela mesma. Será um ano de crescimento e organização, principalmente. Saber que se pode, querer que aconteça, esquecer os medos, deitá-los para fora, pintar tua cara com a cor da esperança. Mais uma data, 25/7/47. É melhor perder-se do que nunca te achar. Melhor tentar que deixe... esta data de nascimento está agregado ao azul bebê, azul claro, número 5, que é o ano da libertação, o ano da realização de sonhos. Esta pessoa terá que usar, terá que ser mais criativo este ano. E que a tristeza um dia irá, e assim será, a vida muda e mudará. Mais uma data, 19/9/93. Vem cantar mais uma vez, saber que se pode, querer que aconteça, esquecer os medos, deitá-los para fora, pintar tua cara com a cor da esperança, pintar o futuro com o coração. Mais mais uma vez saiu o número 5, Azul Bebê, Azul Claro. É para o ano da libertação, da realização de sonhos. A pessoa terá que ser mais criativa. Será um ano de quando poderá conseguir os seus sonhos, sim. A esperança, pintar o futuro com o coração. Vale mais poder brilhar do que só esperar pelo sol. Do 9 de 53. Esta data de nascimento vai ao número 7, que é cor violeta ou roxo. Será um ano onde a pessoa terá o autoconhecimento, a pessoa terá mais, tem que ser mais determinada. Será um ano onde tem que usar mais a sabedoria e a observação. Posso dizer que será um ano de triunfo e vitória. Preciso de te ver. Não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Mais uma data, 23 de 6 de 98. Quando não estou bem, tu consegues me aliviar. Não há mais ninguém que consegue me acalmar. Sempre que eu chorei, estivestes a meu lado, como sempre. Esta data de nascimento está referente ao número 8, vai ser a primeira vez que sai aqui hoje, é a cor rosa. Vai ser um ano de emoções, vai ser um ano de conquista, principalmente de justiça. Quer dizer que a pessoa poderá alcançar aquilo que andava sempre atrás, não é? Irá a liderança, a conquista será o principal este ano. Mais uma data, 21 de 11 de 94. Nós somos iguais e mais do que o grande amor. E tu estás e vais sempre aonde eu vou. Nós somos iguais e mais do que uma paixão. E tu estás e vais com o meu coração. Merci. a data de nascimento. Era o 21/11/94, é isso? Sim, sim, a última que você me deu. É referente ao, cor, ao número 7, à cor violeta, à cor roxa. Estou contando assim muito, ainda bem. Pede autoconhecimento, pede determinação. Será um ano onde terá que usar mais observação, terá que ser muito observador. E posso dizer que será um ano de triunfo e vitória. Mais um. Tantas situações. Já tenho tantas que nem sei onde dá. 16/9/88. Só mentiras, traições. Machucou o nosso amor. Bem, esta cor vai ser logo o primeiro, é o número 2, a laranja. A laranja está agregada à alegria, ao sucesso, a bons relacionamentos. Será um ano de bons relacionamentos. Aqui pede para a pessoa ser mais paciente este ano e que dê ajuda sem troca. Eu te amo e te quero. 24/4/52. Eu te amo e te espero. Como a noite quer luar. Eu não consigo viver sem você. Esta data de nascimento está agregada ao número 6, a cor anil, azul anil. É a cor da inspiração, será a cor do ano de afeto, de amor, de família. A pessoa irá sentir mais necessidade de proteger a família, vai sentir mais responsabilidade pela família este ano. Só penso em você. Uma data 21/9/73. Só penso em você. Só em você. Eu te amo. Mais uma vez saiu laranja. Esta cor está agregada à alegria, ao sucesso, a bons relacionamentos. Esta pessoa terá que ser um bocadinho mais paciente este ano e terá que dar também mais ajuda sem troca. /12/51. Bem, temos um número novo. Saiu a cor branca. É um ano, podemos dizer que será um ano onde vai haver um fim de ciclo. Vai ser um ano de acabar muitas coisas para iniciar coisas novas. Será um ano de fins de ciclo e iniciação de ciclos. Será um ano onde a pessoa terá que usar o talento e a criatividade para quê? Para conseguir realmente iniciar um novo ciclo. O final vai ser por ele próprio, não é? Por isso é que tem que usar aqui o talento e a criatividade para iniciar o seu novo ciclo. vai dizer pra onde a gente vai quando acaba o amor? Se tudo terminou, suas asas. E mais uma data, 10/11/47. E quando a noite chega aqui, eu deito pra pensar na luz que se perdeu. Esta data de nascimento está referente ao número 3, ao amarelo. Acho que é a primeira vez que vai sair hoje também, o amarelo. Já sei. O amarelo está ligado à inteligência, à criatividade. Será um ano onde a pessoa terá que ser mais comunicativa, a pessoa terá que se exprimir mais, será um ano da oportunidade para poder falar, para passar aquilo que tem em mente, as suas ideias. Aproveite este ano que será um ano mesmo de comunicação. É o amarelo. Para ser o que sou, porque para sempre um anjo vem me beijar. Andiamo, e a dor parece não ter final. Olho pro céu e eu sei que as estrelas sempre vão brilhar. Mais uma e a última, porque depois temos que passar a outra coisa. 17/01/53. Sei que vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar. Esta cor está relacionada ao número 5, será o azul claro, o azul bebê, que também já saiu aqui hoje. É o ano da libertação, da purificação e realização de sonhos. Quer dizer que a pessoa sinta esta liberdade este ano, não é? Para conseguir alcançar os seus sonhos, terá que ser mais criativo e curioso, não é? Mas terá que ser muito criativo para conseguir alcançar os seus sonhos. Aproveite. Muito obrigada, Elizabeth. Foi um momento fantástico, um momento onde começou timidamente, mas depois muito melhor. Obrigada a si pela passagem pelos nossos estúdios. E depois vocês do outro lado querem entrar em contacto com a Elizabeth, ela vai deixar aqui como entrar em contacto com ela. Quero agradecer principalmente ao Arcanciel por estar aqui e espero ter ajudado estas pessoas, não é? Por ter este pequeno amuleto. O meu contacto é o 06-72-97-92-78. Muito obrigada. E também através das redes sociais, é sim, isso? Sim, tenho a minha página Fala Tarô e também tenho o meu YouTube, que também é Fala Tarô. Muito obrigada. Muito grata. Tudo bom? Eu. Depois entramos em contacto e talvez daqui por um mês nos voltamos. Sim, a ver. Sim, até uma próxima. Muito grata. Muito obrigada, tchauzinho. Então, até breve. Vamos continuar na boa música e daqui por alguns minutinhos teremos então a doutora Berta Nunes, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, que nos vai falar um pouco desta parte das eleições legislativas que se derrolam então a 29 e 30 de janeiro.

Feche os olhos por alguns instantes e veja a sua vida tão mais fácil. Veja um banco de confiança a movimentar-se ao seu ritmo, ao ritmo dos dias que correm. Veja um banco sustentável e com visão de futuro, que não importa onde ou quando, está sempre lá para si. E quando pensar que já viu tudo, no Crédito Agrícola há tanto mais para ver. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Ao som de uma guitarra. Após 4 anos de ausência, Tony Carreira regressa aos palcos para uma digressão em França. Dia 21 de janeiro, no Zénith de Orléans. Não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais: Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. Dizia há bocadinho, então vamos dar dois dedinhos de conversa no âmbito da preparação das legislativas do próximo 29 e 30 de janeiro. Doutora Berta Nunes está connosco para responder algumas das nossas questões, mas também nos preparar essas eleições. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e a todas as pessoas que nos estão a ouvir, os nossos concidadãos aí em França. Bom dia, doutora Berta Nunes. Obrigada desde já de responder ao nosso convite. Explique-nos um pouquinho mais para que os nossos ouvintes, nós lusodescendentes, como e quando devemos então votar no 29 e 30 de janeiro. Bom, desde já há o voto antecipado, que pode ser feito no dia 18, 19 e 20 de janeiro. O voto antecipado faz-se nas embaixadas e postos consulares e apenas é preciso apresentar o cartão de cidadão ou bilhete de identidade para se identificar. Quem é que pode votar antecipadamente? Todos os portugueses com morada em Portugal que estejam deslocados no estrangeiro por motivos de trabalho, saúde, estudo ou outras situações que os tenham levado a deslocar-se para o estrangeiro, mas que mantenham a morada em Portugal. essas pessoas podem votar antecipadamente no dia 18, 19 e 20 de janeiro nas embaixadas e nos postos consulares, e a lista das mesas de voto está no site da Comissão Nacional de Eleições. Isso é importante porque nós temos muitos portugueses que estão a estudar ou a trabalhar por um período mais ou menos prolongado em países estrangeiros, mas mantêm a morada em Portugal. E então essas pessoas podem votar presencialmente nestas mesas de voto, cuja lista está no site da Comissão Nacional de Eleições, apenas se deslocando à mesa de voto, identificando-se e votando. Isto é muito importante para bastantes portugueses que podem estar realmente fora de Portugal e que querem votar. Depois, no caso das eleições legislativas, nós temos o voto postal como voto preferencial. Esse voto postal é para as pessoas, para os portugueses que estão no estrangeiro, com morada no estrangeiro e que estão recenseados nos cadernos eleitorais. Todos os portugueses com morada no estrangeiro, com cartão de cidadão, foram automaticamente inscritos nos cadernos eleitorais por uma lei do Governo Socialista de 2018, que passou na Assembleia da República, uma proposta do Governo, e por isso temos neste momento praticamente 1,5 milhão de portugueses com cartão de cidadão português, com morada no estrangeiro, que vão receber em casa um voto postal, um envelope com voto postal. No entanto, para aqueles que preferem votar presencialmente, e foram muito poucos aqueles que se inscreveram para votar presencialmente, as pessoas podiam ter feito essa inscrição até o dia 5 de dezembro, por isso já passou o prazo, as pessoas que se inscreveram para votar presencialmente podem votar. Em todo o mundo foram cerca de 2.900, ou seja, não foram muitas. Essas pessoas podem votar presencialmente também agora nas mesas, no dia 29 e 30, nas mesas eleitorais que estão abertas para essa finalidade. No entanto, a grande maioria dos portugueses com morada no estrangeiro receberam em casa, ou já devem todos ter recebido em casa, o voto postal. O voto postal é um envelope que tem dentro um envelope branco, que é o envelope de resposta, e o envelope mais pequeno, o envelope verde, e tem o voto e tem um folheto com instruções. As pessoas o que têm que fazer é, logo que recebam essa carta com o voto postal lá dentro, devem abri-la, ver as instruções, votar, pondo a cruz no partido em que querem votar, na força política em que querem votar, dobrar em quatro e meter dentro do envelope mais pequeno, que é um envelope verde. Dentro desse envelope verde apenas deve constar o voto. Depois, esse envelope verde, com uma fotocópia do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade, devem ser colocados num envelope branco de resposta com porte pago, que também está dentro do envelope que recebem em casa. E esse envelope branco, que deve conter o voto que está dentro do pequeno envelope verde, e também deve conter uma fotocópia do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade, deve ser colocado mais rapidamente nos correios para chegar a Portugal até o dia 9 de fevereiro. Por isso, deve ser enviado até o dia 29 de janeiro para chegar a Portugal, e deve ser enviado o mais rapidamente possível para chegar a Portugal até o dia 9 de fevereiro, porque só serão contados os votos que chegarem a Portugal até o dia 9 de fevereiro. E a contagem será feita toda de uma só vez pelas mesas que são, entretanto, organizadas para fazer a contagem dos votos postais que vêm do estrangeiro. Por isso, a grande maioria dos nossos concidadãos no estrangeiro vão votar por voto postal. Dentro desse envelope que recebem estão as instruções, estão tudo que eu disse, o envelope verde, o boletim de voto e devem ser então seguidas todas essas instruções e enviadas o mais rapidamente possível para Portugal para poderem ser contados. E é isto que deve ser feito e nós apelamos realmente ao voto, porque é muito importante o voto para que cada vez mais portugueses residentes no estrangeiro, sejam imigrantes ou só descendentes, possam mostrar a sua ligação a Portugal e também mostrar que têm interesse na política portuguesa, porque a política portuguesa também tem influência, apesar de viverem num país estrangeiro e terem também que cumprir as leis locais, a política dos governos também tem influência na forma como nós apoiamos as nossas comunidades e trabalhamos com as nossas comunidades no estrangeiro. E é muito importante também que os nossos portugueses que estão no estrangeiro manifestem a sua opinião, a sua opção e votem. Isso é muito, muito importante. Agradeço desde já, então, esta grande explicação, que é muito importante como e onde. Era uma das grandes questões que vinha muitas vezes chegaram aqui à rádio. Uma última questão que está a chegar aqui de um ouvinte, que tem o seu cartão de cidadão caducado devido a morar longe do seu do consulado, que caducou em julho, e gostaria de saber se aceitam que o cartão de cidadão seja na mesma, que esteja na mesma, que envie na mesma a fotocópia do seu cartão de cidadão, mesmo caducado, do ano que está em curto. Sim, podem, serão aceitos as fotocópias de cartão de cidadão caducados. Essa já foi uma decisão tomada pela Comissão Nacional de Eleições, uma vez que nós, tendo tido o Covid e tendo todos os problemas de encerramento dos consulados, mobilidade das pessoas dentro dos países, por isso várias pessoas têm esse problema. Por isso podem e serão aceitos, há uma deliberação da Comissão Nacional de Eleições nesse sentido, de serem aceitos as fotocópias dos cartões de cidadão caducadas dentro deste período do Covid, que são estes desde março de 2020, que temos este problema grave e que agora queremos ver se saímos dele. Por isso, todos os cartões de cidadão caducados neste período da pandemia serão aceitos, podem ser colocadas essas fotocópias dos cartões de cidadão que estão caducados e que foram caducados durante este período pandémico. Não há qualquer problema nesse aspecto. Muito obrigada, agradeço imenso para todo o nosso auditório, acho que ficou mais claro e, na verdade, agradecemos imenso que vocês dedicam um bocadinho do vosso tempo para falar um pouquinho connosco e um bem que faz. Muito obrigada. De nada, estamos sempre disponíveis para esclarecer e para falar. Então, temos todo o gosto disso e aproveito para desejar um bom fim de semana a todos aqueles que nos ouvem, portugueses, em especial. Bom fim de semana e sempre ao dispor. Muito obrigada, doutora Berta Nunes, e até breve. Um bem-aja. Até breve. Deus. Deus, obrigada. quero saber nem do mal que fez ou que vai fazer. É um tanto faz, querer ou não querer. Chega assim, cavaleiro andante, louco e triunfante, como um salteador. Invento melodias para lembrar quem me esqueceu. É mais uma dessas noites em que finjo ser feliz. Imagino que não foste e como em sonho estás aqui. É assim a minha vida. É assim e o cinzento não mudou. E até vivo por viver, se digo eu estou. Pobre cantor de sonhos, bom sonhador, com olhos risonhos, mas alma com dor. Pobre cantor de sonhos. Sozinho a chorar. É mais um de tantos dias em que as mágoas são iguais, em que vivo fantasias nas canções e nada mais. É mais uma dessas noites em que sou aquele ator que faz do amargo doce e do desgosto mal. Tony Carreira, cantor de sonhos. Este cantor de sonhos que vai estar então no Zenith de Orleans, 22 de janeiro às 20h30, claro, onde a Rádio Arconcel também é parceiro deste evento. Aqui, agora mesmo, chama mesmo agora para ganhares da tua entrada. Agora tens que chamar já e tens a tua entrada grátis. E até vivo por viver, se vivo eu estou. Pobre cantor de sonhos, bom sonhador, com olhos risonhos, mas alma com dor. Pobre cantor de sonhos, que faz sonhar, que esconde o seu choro e acaba sozinho a chorar. Mas alma com dor, pobre cantor de sonhos, que faz sonhar, que esconde o seu choro e acaba sozinho a chorar. Claro que nenhum segundo morou. Sim, senhora, já cá está na caixinha. Muito obrigada. Claro, parem de telefonar, já não chega. Já está na caixa. Sim, senhora, foi ganho. Para mim, já são horas e mais horas de ir embora. Claro que sim. Muito obrigada a vocês pela participação, pelo vosso empenho e também pela vossa presença do outro lado. Sabemos que é muito importante termos deste lado. E sem vocês, não somos nada. Sozinhos aqui dentro, não vale a pena estar aqui. Mas agradeço imenso a vossa participação. Então não se esqueçam de renovar a vossa cota de sócio, que é este amanhã. Temos a nossa assembleia para aqueles que estão a dia da cota de 2021 e querem renovar. Também estamos amanhã presentes, das 10 até ao meio-dia, no Espaço Arconcel, na sala que pertence à rádio. Se nunca vieram, talvez seria a ocasião de vir, a ocasião de vir descobrir quem somos nós, quem é a rádio e quem está cá, deste lado. E então, Se nunca foste sócio da rádio, talvez seja o momento de os seres, e apenas 20 euros por ano ajuda enormemente a nossa rádio a ficar de pé. A ficar de pé perante esta pandemia, onde não podemos ter nenhum concerto, não podemos organizar nada, infelizmente. Estamos todos no mesmo barco, mas temos que continuar de pé, é o mais importante. Isso, graças talvez um bocadinho de vocês, um bocadinho de nós, e continuamos com que esta associação, criada há 36 anos, continue sempre de pé. Um muito obrigada a vocês, um excelente fim de semana, para alguns de vocês talvez até amanhã, e então até para a semana. Beijo grande, não se esqueçam, há que ser feliz e fazer alguém feliz. Beijo grande, tchauzinho. Oh,